Aí, MC Dino, tô de bobeira nessa cidade. Aqui todo mundo é maneiro. É claro, Satã, a gente tá no Rio de Janeiro. Solta o instrumental que o resto é só vocal, DJ. Quem vem para o Rio nunca vai se mudar, pois aqui tem muitos bailes e boates pra zoar. Quem vem para o Rio nunca vai se mudar, pois aqui tem muitos bailes e boates pra zoar. Morro da Barão, Niterói, Andaraí, é Morro da Mangueira, Vidigal e Iriri, vai. Tem Duque de Caxias, tem gatinhas de montão, tem Luciano e tem a Cátia que arrasa o quarteirão. É, na Barra da Tijuca, meu irmão, vou te dizer, os playboys já ouvem funk abalando pra valer. O Morro do Borel fica lá na Tijuca, onde todos curtem o baile e ninguém mais se machuca. Mas eu também mando um alô pra galera do Pavão, pra Vila Isabel e o Complexo do Alemão. Meus amigos funkeiros, se ligam agora, os bailes estão abalando e a violência indo embora. Agora, meu brother, eu também quero citar Copacabana, Leme, Madureira e Irajá. Lá no Dendê, a quadra balança, todo mundo é maneiro e as gatinhas vêm pra dança. E no Tuiuti, só tem nego sangue bom, tem a Ilta e tem o Binho detonando o pancadão. Na massa funkeira, não tem nenhum boyzinho, nem na Cidade de Deus, com o Doc e o Cidinho. Quem vem para o Rio nunca vai se mudar, pois aqui tem muitos bailes e boates pra zoar. Quem vem para o Rio nunca vai se mudar, pois aqui tem muitos bailes e boates pra zoar. Pra todos os gringos, agora eu vou mandar os lugares do Rio mais belos de visitar. O conhecido bondinho do Pão de Açúcar fica na Praia Vermelha, no belo bairro da Urca. O Corcovado com o Cristo Redentor, que abre seus braços para o Rio com louvor. E no Maracanã, maior estádio do mundo, eu vou ver as partidas do Mengão, que é meu orgulho. Não podemos esquecer dos bailes e matinês, onde canta os MCs animando só vocês. Tem o Galo, tem Neném, o Dandy, o Tafarel, tem o Juni, Leonardo e o Willy Duda do Borel. Quem vem para o Rio nunca vai se mudar, pois aqui tem muitos bailes e boates pra zoar. Quem vem para o Rio nunca vai se mudar, pois aqui tem muitos bailes e boates pra zoar. Só quero te lembrar que o maior morro do Brasil é a favela da Rocinha, o ponte de tantos mil. Mas eu não posso esquecer de citar a galera de Vila Valqueire e Agita a Vera. É um bairro maneiro, lugar onde cresci. Estou me despedindo, eu sou o Satã MC. Pois é sangue bom, eu também vou falar da Barra da Tijuca, lugar bom, eu sou de lá. Por isso, meus amigos, prestem bem atenção, eu sou o MC Dino e canto de coração. Mas a cidade do funk que veio para ficar é, Rio de Janeiro é o melhor, igual não há. Mas a cidade do funk que veio para ficar é, Rio de Janeiro é o melhor, igual não há. Quem vem para o Rio nunca vai se mudar, pois aqui tem muitos bailes e boates pra zoar. Quem vem para o Rio nunca vai se mudar, pois aqui tem muitos bailes e boates pra zoar. Eu sou o MC Dino e cheguei pra detonar. Eu sou o Satã MC e agora vou mandar. Massa funkeira demorou para balar, massa funkeira demorou para balar. Massa funkeira foi demorou para balar, massa funkeira demorou para balar. Mas a cidade do funk que veio para ficar é Rio de Janeiro, é o melhor, igual não há. Mas a cidade do funk que veio para ficar é Rio de Janeiro, é o melhor, igual não há. Rio de Janeiro, é o melhor, igual não há. Brasil!